Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Eu sou o One e nas próximas 2 horas vou dar-vos alguns dos melhores lançamentos de hard rock de 2015. Este programa vai ser dedicado apenas e só a novidades. E para começar, temos uma banda que já passou algumas vezes no nosso Riff Service. Estou a falar dos britânicos FM, que em 2015 lançaram o álbum Heroes and Villains. E do álbum Heroes and Villains vamos ficar com a música Digging Up the Dirt. Para vocês, FM, Digging Up the Dirt. após FM, ficamos com o projeto AOR, projeto que conta com Frederick Slama, Tommy Denander, Paul Sabu, entre muitos, muitos outros nomes grandes do AOR. E do álbum Return to LA, ficamos com a música The Wisdom of Eve. E terminamos a sequência com o novo projeto de Jim Patrick, o projeto Patrick and Shearer. O projeto que conta com Jim Patrick e Mark Shearer. E do álbum Risk Everything, ficamos com a música Brand New Heart. E vamos agora para uma nova sequência. Vamos continuar em tons mais hard rock melódicos. E para vocês, e do álbum Station, segundo álbum do Station, vamos ficar com a música Dressed to Kill. Anywhere. e após Station ficamos com uma estreia absoluta no Riff Service. Uma banda nova, os Say, banda que conta com o guitarrista Jan Akerson e o vocalista Peter Grundstrom, ambos vindos do Stone Lake. E para vocês e do álbum Orion, primeiro álbum dos Say, vamos ficamos com a música 800 Miles e terminamos a sequência com um novo projeto, um projeto liderado por Gianluca Firmo, projeto que conta com, entre outros, David Redman e Alessandra Del Vecchio. Este projeto chamou-se Room Experience e o álbum de 2015 também se chamou Room Experience. Para vocês ficou a música Queen of Every Heart. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é dedicada a vocais femininos. Para começar, temos os Alastron, banda da Pensilvânia, que lança em 2015 o terceiro álbum de estúdio, Into the Wildlife. E deste terceiro álbum dos Alastron, vamos ficar com a música com a belíssima balada Dear Doctor. Outside that's passing by. Dear daughter, never lose yourself. Remember that you're like nobody else. Life throws you into the unknown, and you feel like you're out there all alone. Well, these are words that every girl should have a chance to hear. There will be love, there will be pain, there will be hell, there will be fear. And through it all, year after year, stand or fall, I will be right here for you. Girls, if they try to bring you down, it's 'cause they're scared and insecure. Dear daughter, don't change for any man, even if he promises the stars and takes you by the hand. Life throws you into the unknown, and you feel like you're out there all alone. Well, there's a word that every girl should have chance to hear. There will be love, there will be pain, there will be hope, there will be fear. And through it all, year after year, stand or fall, I will be right here for you. Just like you, and just like me, you're gonna make it through. These are words that every girl should have a chance to hear. There will be love, there will be pain, there will be hope, there will be fear. And through it all, year after year, stand or fall, I will be right. And after all, I will be right here. everything, nothing to lose. Após Hailstorm de Liz Hale, ficamos com Cherry Curry, Is It Day or Night? Cherry Curry é um dos nomes mais importantes da história do rock, já que fez parte da seminal banda feminina The Runaways, juntamente com Lita Ford e Joan Jett. Em 2015, Cherry Curry lançou o quarto álbum da sua carreira a solo, o álbum Reverie, e terminamos a sequência com os britânicos Romeo's Daughter e a música Perfect Plan, retirada do quarto álbum que a banda lançou, o álbum Spin. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência que conta com um som um pouco diferente. Vai ser uma sequência mais voltada para o psicadelismo, para o progressivo, para sons de hard rock de finais dos anos 60 e inícios dos anos 70. Para começar esta sequência, temos um projeto liderado por Christopher Johnson, do Styrian, e que conta com a vocalista Nina Karadzic. Este projeto lança em 2015 o seu primeiro álbum. Estou a falar-vos dos Luciferian Light Orchestra. Este projeto faz um som bem parecido com o que Black Sabbath fazia no início da sua carreira. Um som dark, um som voltado para o oculto. E dos Luciferian Light Orchestra, que lançaram o álbum Luciferian Light Orchestra, vamos ficar com a música Dr. Faust on Capri. E após Luciferian Light Orchestra, ficamos com o som progressivo dos italianos Andromeda e a música La Sposa Sporca. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos continuar com um som mais voltado para o progressivo. E do primeiro álbum dos Tornateu, Crawling in the Aquarium, vamos ficar com a música Crawl. Yeah. far from the edge, lying next to me, and there will be new leaves growing on the tree. And you will ask why they don't care about you. Try to put on your mask, 'cause you will be angry too. e após Tornatill ficamos com os belgas Kendra, que em 2015 lançaram o álbum The Dream State, e deste álbum resolvi escolher a música Some See Red Image. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, que já vai ter um som mais voltado para o rock e hard rock, e até mesmo para o Southern Rock, vamos ter uma banda escocesa, que em 2015 lançou o seu sexto álbum, estou a falar-vos dos Gunn. E do sexto álbum dos Gunn, Frantic, vamos ficar com a música Serafina. Yeah. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Gun, ficamos com os norte-americanos Ogjaw. Esta banda apresenta-nos um hard rock com muita influência de Southern Rock. Em 2015 lançou o seu quinto álbum, Rise to the Mountains, e deste álbum resolvi escolher a música The Smokers. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos Black Star Riders, esta banda que surgiu das cinzas dos Thin Lizzy, apesar de só contar com Scott Gorham dos Thin Lizzy. E esta banda lança em 2015 o seu segundo álbum, álbum que conta com o vocalista Rick Warwick. E do álbum do Killer Instinct vamos ficar com a música Sex, Guns and Gasoline. Stereo, and until he promised to himself, he never of gas. Three cities, three years, and a fucking hurdle test. Three cities. e após Sex, Guns and Gasoline dos Black Star Riders, ficamos com Stuck in Traffic, Highway. Esta banda da Suíça, em 2015, lança o seu primeiro álbum, o álbum Midnight Show. E terminamos a sequência com outra banda que nos apresenta hard rock, fortemente influenciado pelo rock and roll e até mesmo pelo punk. Estou a falar-vos dos V8 Wonkers, banda alemã, que em 2015 lança o álbum Harden the Fuck Up. E deste álbum resolvi escolher a música 3 Cities, 3 Years. Esta banda surgiu já no ano 2000. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos os austríacos Midriff, que em 2015 lançam o seu segundo álbum, Doubts and Fears. E deste álbum resolvi escolher a música Mindself. Para vocês, Midriff, Mindself. Thank you.

O Reef Service aproxima-se rapidamente do seu final, mas ainda há algumas novidades para serem reveladas. E após Midreef, ficamos com os espanhóis El Dorado, com a música Flowers of Envy, tirada do quarto álbum da banda Babylonia Haze. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos um vocalista em carreira a solo. Este vocalista fez parte de bandas como TNT e Shy. Já devem ter reparado que estou a falar-vos de Tony Miles. E do álbum Over My Dead Body, vamos ficar com a música 4 in the Morning. após Tony Mills, ficamos com os norte-americanos Talon e a música Evil. Música esta que foi retirada do quinto álbum da banda, Foreplay. E terminamos a sequência com os suecos de Malmö, Vidunder, e que em 2015 lançaram o seu segundo álbum, Oracles and Prophets. E deste álbum resolvi escolher a música Twisted Faces. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos uma banda que a sua origem pode ser dividida entre a Austrália e a França. Estou a falar-vos dos Corritney. E dos Corritney resolvi escolher a música Breakdown, música que faz parte do quarto álbum da banda, Night Goes On For Days. Para vocês, Corritney, Breakdown. Play, you know. Say goodbye. Falling out of love. E é com Bonfire que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E vou recordar-vos o que passou na última sequência. Começamos a sequência com Courtney, Breakdown. Continuamos com o vocalista alemão Michael Bormann, I Wanna Be a Rockstar, que é uma música lançada no quinto álbum a solo do vocalista, o álbum Closer. Este vocalista já fez parte de imensas bandas como J.R. Blackmore, J.D. Dart e Charade, entre muitas, muitas outras. E tal como eu já tinha dito, terminamos a sequência com Bonfire, Falling Out of Love, retirada do 14º álbum da banda, o álbum Glorious, primeiro a contar com David Rich como vocalista. Este vocalista já fez parte de bandas como Accept, Bangalore Choir, entre muitas, muitas, muitas outras. E é aqui que finaliza o nosso Riff Service. Para a próxima semana vamos ter a segunda parte dedicada a lançamentos de 1993. Não percam. Despeço-me de todos com um grande abraço. Desejo-vos uma ótima semana e que tudo vos corra bem. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!